No fim da noite de segunda-feira, policiais militares do Pelotão de Choque de Cascavel realizaram mais uma etapa da Operação Cronômetro na rodovia. A operação tem como objetivo revistar passageiros e bagagens com a finalidade de encontrar produtos ilícitos. Os militares prenderam Vicente Moreira dos Santos, 47 anos, com 7 espingardas de pressão e 55 munições de calibre 380. Vicente também estava com 5 munições intactas de revólver calibre 44, que é uma arma de uso restrito. O homem disse que embarcou em Foz do Iguaçu e transportaria as armas e as munições para Campinas, São Paulo. Vicente foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Na sequência, outro ônibus foi parado pelos policiais, que iniciaram a ação de subir no ônibus e abordar os passageiros. Algumas pessoas foram revistadas e as bagagens de mão conferidas. O adolescente assumiu que transportava a droga de Foz do Iguaçu para Curitiba para receber R$1.000. Ainda inspecionando a bagagem do ônibus em uma bolsa, os policiais encontraram 3 tabletes de maconha. De acordo com o bilhete de passagem, a mala pertence a Edivaldo, de 22. Este relatou aos policiais que estava levando a droga para Curitiba, pois seria usada como forma de pagamento de uma dívida para um traficante da capital. Ao total, cerca de 6 quilos da droga foram apreendidos durante a operação. Um adolescente e 2 homens foram detidos e encaminhados à 15ª SDP de Cascavel para maiores esclarecimentos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.